acho que vocês estão indo muito bem, hein? Hi, friends! No vídeo de hoje nós vamos fazer algumas coreografias, porém com um detalhe. Nós vamos fazer algumas coreografias de patins! Tcharam. É isso aí! Eni, você acha que isso vai dar certo?